anche non realtà così. Interferência, faz escuta. Sim, sim. 5021 21 40 graus, 629, decolagem autorizada. Decolagem, capitão 0, 021. 1267 no centro Recife 1251. 1251 Mark, táxi autorizado, até interseção Oscar, reporte para ingresso, pista 7, novembro, Yank Mark. Azul 5021, declara 52, controle 119.8, boa viagem. Controle 19.8, Azul 5021, bom trabalho. O XA Serra da Presidente com toda a irmã autorizada a decolagem, evitando a base. O vento 1,60 graus, 62 de nós. POD de 0,3. Opa! Controle Salvador, é, boa tarde, Azul 5021, prisão da Eldo, prisão 2 mil pés. Terra Serra está iniciando a decolagem. Gente, o vento 170 com 8, é, considera a decolagem aos 53, reporte o solo em mar controlado. Chama no solo em mar controlado, Terra Serra. Boa, graças aí, viu? Nada. Controle Salvador, boa tarde, Azul 5021, na saída da El, cruzando 3 mil pés. 5021, suba e mantenha o 360, está sob vigilância, cumpra o perfil da subida da El. Sente, subinou 360, sem restrições, na da El, Azul 5021. 9959, da presente, vou invadir. TAP da presente, o TRIP 59. Identifique passaredo 2230, desça e mantenha nível de voo 090. Identificou para o 090, é tudo 22, nós podemos um contato com o Recife, para informar da nossa mudança de tudo. Eu mesmo já passei em contato conosco. E é que vai? Chegou no 867 para Brasília. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10. sai da Arbora, após a Arbora Leste, interceptando forma do Luno 7, segue, conforme rota. Controle no 928, 345595. 251. 251. 5525, troca. Confirma, é 5525 ou 551? 5515, 5525. 5515. Índia Serra, mantém a prova de Singa. Porte no ideal para descida. É a Índia November, acione identificação 57 milhas sudoeste de Salvador. Estimativo. A intenção do Índia November para a pista 10 ou 17? Não entendi. Passaredo 2230. Centração para final do procedimento, porque à esquerda, proa 135, nesta proa, intercepta o localizador, desça e mantenha 3 mil pés, 28. Esquerda 135, e nesta proa, intercepta o localizador, desce para 3 mil pés, 28, passaredo. Positivo, tráfego 11 horas, 20 milhas. Está agora passando 130 em ascensão 160, vai passar lateralmente afastado com a aeronave à sua direita. Sim, eu estou fazendo. Tá 3290, pista 100. Chama ingresso no 7 Kilo Quebec, né? Chefe, 87 para Francisco. November Yankee Mike, tem as informações visuais do monitor. Achei após o farol da barra, segue para qual localidade? Vou fazer um sobrevoo sobre a pista de Vera Cruz com toque arremetido após o retorno a Salvador. Gente. A esquerda via pista é forte lá de ponto, Kilo, Quebec, Sam. 9884, está com 4 horas e 20 de autonomia, está alternando o Galeão. 9884, siga viajando no ponto de espera 1895, 1018, são 3 a bordo? 4 a bordo. 8-4, bom voo. Que é grande. Azul 5021, chame Recife. Frequência 251. Recife 125, decimal 1, Azul 5021. Obrigado. Controle o Yankee ao meu tango. Yankee ao meu tango, partilha. Seu meu tango se afastando de cima, vai permanecer em sobrevoo próximo à plataforma litoral. Yankee. Cúpula de Salvador, o 599-59 da Trip, solicita. Rebeca, Serra da Quarta. Autorizado a pista no 7, o vento é de 150 graus, 8 nós. Recife na frequência 128, decimal 8. Chama a Recife agora em 128, só teria uma alternada para ela, por favor? Afirma. 126. As negativo ainda deixa esta frequência como alternativa. 1288, 1265 e retorna para o 198, caso negativo ambos. Obrigado. Passaredo 2230, 2000 pés, livre ILS, acusando o localizador. 2000, livre ILS, passaredo, acusaredo, lock. Back Serra, decolada 01, controle 119, decimal 8, até a volta. DW8, até o regresso. Dois Salvador, boa tarde, total 9884, passa a ponte perto da ponta. Total 9884, autorizado aliás, decolar pista no 0, vento de 1, 2, quais são? 150 graus, 89. Autorizado aliás, decolar, total 9884. Salvo Delta, prossiga Lima, Mike, chame na Quebec. Controle Lima, papel, quilo Quebec Terra. Quilo Quebec Terra, 1 no meu pés, reporte farol da barra. Controle autorizaria 2,500 direto para morro? Negativo, mantenha 1 no meu pés, autorizar direto morro. Papapá, Eco, Indiana Vanda, controle. Eco, Indiana Vanda, está recebendo o controle? Ativa, senhor. Qual a proa que está mantendo? Quase que é terra, senhor. Proa 045. Está mantendo a proa 045? Verifique o seu equipamento, por favor. O controle é zero. Frequência 2 é zero. Indianovão, desça e mantenha 5 mil pés. 5 mil pés, ajuste 1017, é com Indianovão. Total 9884, decolando 03, controle 1198, vai lá. 1198, total 9884, uma boa tarde. Exatamente, 900 com 0140. Policial, time toque, 937. Paulo Salvador, azul 4089 para o táxi, estamos com 105 a bordo, autonomia de 3 horas 45, alterando o Porto Seguro. 1089, siga a linha 1895, dando ponto de espera, juiz, 1018, bom, 17. 15, ponto de espera, 1895, azul 409, obrigado, bom. Direto Leda? 9884, autorizado Leda. Direto Leda, total 9884, obrigado. Boa tarde, azul 4089, ponto perdão, 1 no 0. 4089 e olhar em Mateus 10. Ali mantém na 10. November Yankee Mike, após 20 milhas, vibrando AT em Salvador, corrigiva na CTA em Salvador, autocoordenação em 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5, Yankee Romeu Tango, controle. Papa Tango, Yankee Romeu Tango, controle. Salvador, boa tarde, Xané 6320, informação 90, então, Xané 6320, desça aí, mantente 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, pessoal, vamos rápido a presença. Negativo, mantenha o perfil da chegada em função de tráfego, número 62 no sequenciamento. Expandendo o sinal, sinal 060, da 3290, para prosseguir para 2000. Passarinho finalizou, visão com a pista. Passarinho 2230, chama a torre em 18.95. 18.95, muito obrigado, então, boa tarde. Dan 3290, 2000 pés de descida, linha VLS autorizada, sinal de procedimento, acude no localizador. 2000 é botar na loja, 3290. Papatango, Yankee Romeu Tango, controle. 289. Passaria 2230, tráfego avistado, continua a aproximação, é poste externo checado o trem. Quem é, passarei? Vai ser ruim de agulha. Ok, grato. Observando a Band da TAM, à sua direita, 2:05, cruzando 40 em descida para 2000. Subaí mantenha 2.500 pés visual, seguindo direto para Barra Grande. Azul 4089, Subaru mantém nível 340 vigilância. Eu sou Zé. Eu peço. General Zé, mantém esse dado 5.000 pés. Salvador, bom dia, 5-4-9, 5-4-9, 5-9, 5-4, 7-4. Era? É. Passou externo, passarelo, taxado, pagado. Autorizado, vento 160 com 8, passarelo. Autorizado, pós passarelo. 2 de voo, 070, chegada Mari. Proa de Mari para interceptar a chegada. Mari, desce, confirma 070. 070. Mandou ali o F, engana a venda, mantendo 5.000 pés. Isso aí, mantenha 3.500 pés, Eco Índia Nova Umba. O pouso será na 10 ou na 7? 197, descendo para 3.500 pés, Eco Índia Nova Umba, pro de Simbra. Qual é a proa magnética que está mantendo? Aqui já era venda? Sim, sua proa magnética que estava mantendo. 45, agora estamos com a proa 60, senhor. Exatamente isso que estava informando anteriormente. A proa que estava mantendo não estava condizente à proa que estava informando. proa de Simbra na proa 060. Agora está sob vetor, voe na proa 040 e informe para modificações de regra para ultrapassar o localizador de radião 330 Salvador. Proa 40, atirando para 3.500, é a radial 330 Salvador, é aqui em Geral Vendas. Após o pouso, cheque no seu equipamento, pois está havendo uma variação grande da proa informada para a proa apresentada no radar. Positivo. Estabilizou, 3210. Eco, chame só, aluno, 211. 211, boa. 3290, 895. 1-1-8-9-5, bom trabalho. Total 9-8-8-4, controle. 2-3-4, controle. Prossiga na escolha. Está cruzando o nível de voo 150, 43 milhas afastado de Salvador. Chame o centro Recife em 1-2-5-1. 1-2-5-1, total 9-8-8-4. Controle para passar Yankee Romeu Tango. Na informação, November X-Ray Tango já no solo no Terra Independente. Ok, muito grato. Grato. Está retornando Yankee Romeu Tango, retornando para sobrevoo na proximidade de Independente. Ok, gente. Índia Novembro, 2.000 pés em descida, informe a proa magnética que está mantendo. Manece 40, só. Desce para 3.500, agora para 2.000 pés. É aqui em Novembro. É com Índia Novembro, a proa apresentada é a 030. Curve à direita, proa 060. 060, já. Zero, no solo 13, direito 129. Direito 219, 3210. Tráfego à sua frente, 12 horas, 8 milhas, mesmo cruzando 80 em descida, é uma aeronave Airbus 318 da Oceanair. A velocidade inferior sua, reduza para 230 nós, 35474. Mantém o perfil. Reduzindo para 63, desça e mantenha nível de voo 0620. 0620, desça e mantenha 4.000 pés, 1017, tráfego 10 horas, 5 milhas no oeste, é um Islander. 4.000 pés, 1017, 5 tráfego, Oceanair 6320. É a Coindia Novamba já em condições visuais para modificação. Afirmativa. Desça e mantenha 1.510, tráfego modificado ao sul 5, chama a torre 1.895 para ajustar-se ao tráfego. 1.895, vai chamar a torre, é a Coindia Novamba. CTV você tenha chamado 219, chame por gentileza em 1211. Ok, 211, chame para o 219, obrigado. 1867 decolado aos 15, chame o controle 19.8, vai viajar. 198, boa. Boa, é a Queen da November. Zero, tráfego superado lateralmente à esquerda, 5 milhas, desça e mantenha 2 mil pés. Limpe LS, acuse no localizador, 1017. Esquecendo a 2 mil pés, o controle LS vai reportar estabilizado, chama a 1013. 1119, decola da pista 10, saída Momo, transição Frutti, controle 1119.8, transporte 5540. Atenção, ao nível de voo 3260. Mantenha o perfil da subida Arbor. Esteja atento às restrições da carga. Pode mandar o perfil da Arbor. As restrições da carga. 1867. Azul 4089. Centro Recife. Frequência 1251. 1289. Afirma 4089. Recife 1251. Recife, obrigado. Boa tarde. Muito boa tarde, 3144, acione identificação. Chegada Mari, proa de Mari, descida autorizada pelo nível de voo 060, mantenha o perfil. 060, mantenha o perfil. Site 5474, autorizado descida até 3 mil pés. Completa a redução de velocidade para 1909, tráfego à frente 8 milhas. Tiro reduzido para 190, prossegue a descida para 3.5474. Papa, Equine de novembro, tráfego avistado, checa o trem, o vento 150 graus, 629, altitude 10017, 1017. 17, ciência, Equine de novembro. Aguarde para baixar trabalho. E novembro, só um minuto para copiar, segue para feira, né? Milha baixada e travada agora na 17, é Queen da November. Informando que tem bastante urubu por aqui, viu? Ciente, tráfego avistado, ciente na informação, pôs autorizado, não. Vai lá, 140, 150 com 8. 50 com 800. November Alpha, para acionamento chama a torre, ajuste 1017 com o voo. Da 32, no nome ajuste, acionamento posição 04. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama a táxi. 32, no nome. De November Alpha, acionamento autorizado, reporte pro táxi. Uno desça aí, mantenha nível 060, chegada Golf em Salvador 1017. Chané 6320, atenção a tráfego à sua esquerda, posição 10 horas. Ilhas, helicóptero a 500 pés, efetuando voo visual sem interferir na sua aproximação. Completa final, chame torre no 895. Mexe o tráfego, chama a torre 295, Xanar 6320. busca para o pátio do Gré. November. Trip 5474, 2000 pés, livre LS, acuse localizador 1017. 2000, Portaraco 1017. Mano, altitude agora 107, 1017, o vento 160 graus, 62 nós. Aguarde, pode baixar a travada. Gente, vai reportar, passar a travada no externo, aguardar a autorização chamada 380. Autocoordenação em 1234, decimal 5. No Quebec Serra, autocoordenação 2345, descida livre para Barra Grande. Tá 3144, controle. Por gentileza, em ponte, informar aqui no Quebec Serra que o serviço radar está encerrado, limite da terminal, frequência livre exercida para Barra Grande. Gente, vai informar o 3044. O quilo Quebec Serra na escuta do 3144. Controle informa ali a frequência e... após o terminal da livre descida para Barra Grande. Livre pouso no zero, trem baixado para a roda, acionar 6320. É o Líbia, corrigindo, da El, transição coral. Após coral, segue conforme rota. Controle 119.8, transponda 5506. 03144. Chanel 6315. 2000 pés, descida livre, ILS, acuse localizador, 17. 2000 pés, descida livre, ILS, acuse localizador, 6315. November Yankee Mike, chame a torre em 1895, ao circuito de tráfego. 1895, November Yankee Mike. 5474, torre no 895. November Alpha, táxi autorizado até a Oscar, chame para ingresso, isso no 7, November Alpha. 895, boa tarde. 1867, chame Recife em 125, corrijo, chame Recife em 1288. Recife em 1288, bom, 867. Gente, trip 5474, tráfego avistado, número 2 para o pouso, aguarde pista livre, vento 750 com 8, aguarde autorização, altitude 1017. Gente, aguardado. Oi, Salvador, November Yankee Mike, corredor Interlagos, visual para o campo. Gente, November Yankee Mike... da presente, tem condições de aprovar a final 17 cortando na medida do possível? Afirmativo. Já está encurtando na medida do possível, November Yankee Mike. Ok, encurte ao máximo. Estou com a TR da trip passando o marcador externo e a 2 minutos de duna eu tenho um Airbus da Avianca. Caso não encurte, talvez seja necessário efetuar um 360 na próxima aí do aeródromo. Então encurte, final no 7, reporte checado de fábrica, é November Yankee Mike. O portal na final de 2 milhas, November Yankee Mike, está visual com o trip no estado. Poxa, né? 6320, solo 24, direita, via Foxtrot 129. Direita na Fox, está confirmando a 219? 219, afirmativo, 121-10. Gente, 219, Fox, na 6320. Boa tarde, minha 320, chega a ver Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para o 10, deixa eu 320. Solo 132, 16 para o táxi, está com 1763, 3 horas e 40, alterna João Pessoa. 12 chega a ver ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1017, com o outro. E a Índia 1895, 1017, obrigado. Checa o tempo autorizado, 160 com 8, pista 10. 5474, embaixo e travado. 4, 2000 pés, livre LF, acuse localizador. 2000 pés, o TAN 3144, qual barato? Tango Juliette, Juliette, e aí, Matiga? 7, novembro, Yankee Mike. Continua a aproximação. O vento é de 170 graus com 8 nós, altímetro no 017. Pouso autorizado, novembro, Yankee Mike. Livre pouso, novembro, Yankee Mike. Visuais em Salvador 1017, reporte no través de Candeias para prosseguir Salvador. Candeias. 6315 estabilizado em LR. 6315, completa final, 1895. 1995, é isso? Negativo, 1895. Ok, 1895, obrigado, boa tarde. Bom dia, eu tá 3216, até a próxima, espera da novela. Gente, mantém o ponto de espera, 3216? Já mantém, tá 3216. 5474 no Charles 27, direita via Delta, chame só 129. Via Delta, 219, boa tarde. Tarde, 1211, corrigindo. 211. Salvador, boa tarde, chame 6315. 6315, presente do tráfego, continua aproximação, aguarde autorização para todos os pistão no zero. Informação tem um Papa 2 outro Alfa, curta, final pistão no 7, já é menos de uma milha. Continua agora a liberação. Estimativo 6315. Mantenha a presente posição, tráfego outro final, da Papa 28 companhia, após a passagem será autorizado. Mantenha a presente posição. Poxa, né? Minha 315 pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-70 graus, 8 nós. Ciente, 63 nós. Gente, o pátio é o 4. Autorizado o backtrack, aguardando instruções para ingressar no pátio 4, estou com 150 companhia na interseção off, ok? Romeu Índio, novembro, alfa, esquerda para a cabeceira, pode chegar de pronto no 7. TAN 32 no 7, observe a voz da Avianca contra o final, após o pulo olhar e manter pista no 0. TAN 32 no 6. Gente, está visual, após o tráfego, e mantém o TAN 32 no 6 no 0. Autorizada até 2000 pés. Desce via chegada, no chimento 2017, a coisa no localizador. Descendo até 2000 pés, descendo via, vai reportar no localizador com o chimento 2017, a chimento 1141. O TAN 3144 estabilizado no localizador. 3144, turno 1895. 1895. Só é bom que usou o eixo, atenta à esteira. Tem condições de iniciar de imediato ou aguarda algum tempo? Tem condições de decolar imediato. Ok, então o vento 1.50 graus, 612 nós, 1.7, decolagem autorizada, 9 é melhor. Autorizado. Decolagem autorizada, 9 é melhor. Sim, chame a torre na noite, 9.5. Se eu deixar na minha 1-4-1, seria possível para o auditor? Não tem um, precisa chegar na minha 1-4-1. Reporte livre no localizador, está livre restrições de velocidade e altitude. Sente para manter o perfil da chegada, livre das restrições, né, meu, no patrão. Sai, sai, Grisha. Voando com o plano direto do aeródromo, Juliette, Juliette. Eu vou chamar minha 315 no solo 31, direito 129. 219. 211, corrigindo, desculpa. 211. Otan 3144, boa tarde. Tá bastante travado para 4 milhas. Otan 3216, decolagem autorizada, pista 10, vento 140 com 10. Isso é colagem 3, 216. Otan 3144, boa tarde. Continua a aproximação e a base companhia, senhor decolagem. Tráfego adicionado, decolou pista no 7. Manterá a sua direita no litoral sul de Salvador, o chamado corredor Axé. Continua agora a liberação do pistão dela. Afirmativa, aguardar a pista livre, felizão com os dois pés. Otan 3144. Juliette, Juliette Yankee, sente do tráfego no César 310, intenção pouso pista. 17. Pista 17, longa final, reporte na curta final aproximadamente a 4 milhas do aeródromo, checado o trem de pouso. Yankee, Juliette, Juliette Yankee. É, já está para a final, na 7, Juliette Yankee. Bom, Major Amélia Alfa, decolada, dona 7, está livre, corredor Axé, meu pai? Afirmo, decolada os 3, 2, direita Axé, o número 10, chama o controle 119.8, até a volta. Controle 119.8, até a volta, o Major Amélia Alfa. Tran 3144, checado o trem, o vento é de 1,40 graus, 89.10, foi autorizado. Passado travado, livre pouso, Tran 3144. Dona 7, mantendo 1000 pés agora no corredor até. Papá Romeu, Índia November Alfa, mantenha 5 pés, 1000 pés, reporte no Farol da Barra. Quente, reporte lá no Farol da Barra, Índia November Alfa. Controle Santa aí, 2 no meio. 3216, foi mantido no nível de voo 350. Vigilante. Roda 350, vigilante, pode uma código. Tem ainda o perfil da subida, tá? 3216. Mantém. Passarei o protocópio? Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola da pista 10, saída arbora, após a arbora elefa, controle 198, transponda 5543. Uno, 21, decimal 1, UTAN 3144. Dezenove, controle, parceiro, deixa eu parar para o prospecto, senão mais. Ok, 198, fala, muito boa tarde, eu sou 3144 e você. Boa tarde, cara. Chega via Alfa Juliette Portão 1. Alfa Juliette Portão 1. Tinha aqui a torre, voltando? Temos um Airbus da Avianca aí a aproximadamente 10 mil cabeceiro no zero, está com uma velocidade um pouco elevada, ainda com controle. Vai interceptar aí o LS da pista 10. Para evitarmos aí o pouso simultâneo entre a pista 10 e a sua aproximação com a 17, na presente faça um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando, descida para o número pés autorizado, altímetro 1017. Faça um 360 um pouco longo para evitar um novo 360 para evitar o pouso simultâneo com o tráfego aqui na pista 10, vem? Ok, tá ciente, visual com o tráfego na final, se possível tem condições de prosseguir, mas vamos fazer o 360. Ok, no caso de arremetida, iria cruzar aí a trajetória de aproximação do tráfego do instrumento, aí fica aí abaixo dos mil de separação, ok? Sem problema, vai cumprir o 360. Eu vou ali com o Prodá 28, E após o 8360, prossigo com o pouso da 17, ok? Ok, caso queira então, pode prosseguir com o pouso 28, aí ingressaria numa perna do vento da pista 10, aguardando para girar o 17. Ok, fala mais próximo ali o reingresso na do vento 10 e aí prossigo o pouso na 17. Salvador, China Meona, 4 anos estabilizado. Né, 6141, centro do tráfego, continua a aproximação, é porte externo baixa travada. Para informação de tráfego, temos um César 310 no setor norte do aeródromo. Está em espera visual naquele setor, não interfere na sua aproximação. Checa o trem, o vento 150 graus, 89, livre pouso, 6141. Livre pouso, vai reportar baixa travada, 6141. 660, Guarulhos. 3205, pronto, copia? Pronto, copia. Segue em Guarulhos 340, decola da pista 10, saída da EL, lei da transição módica. Intercepta uniforme Zulu 10, bridge uniforme Zulu 6, conforme. Controle 199.8, transponda 5560. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, na saída da EL, Leda e Módiva. Intercepta para Zulu 10, depois bridge e depois Super Zulu 16, segue conforme o plano de voo. 198 é o controle, 5561 no transponder, 3805. Vai, 3805, em parque de Black Sands. Amado. Qual foi a 90 de novo, né? Um quadrão? Confirmo, 170, 170 com 8. 170 com 8, obrigado. Desça e mantém o voo 050, chegada a Mari em Salvador 1017. Mantenha o perfil da mesma. O 1964 aguarde a autorização para final do procedimento. Afirmativo 050, 1017 Salvador, confirma Mari. É que o trem aguarde o eixo livre. O left, left, A. Baixa e checou, tá visual com R, rapaz, aí, cruzando a, o eixo da 17. Afirmo, vento de 1,70 graus, alinhado para 17 com 8 nós, pouso autorizado. E antes? Autorizado, pouso no 7, Juliette, Juliette, antes. Obrigado. Né, 1141, solo 40, direita libera via Foxtrot, chama solo 121, decimal 1. Direita na Fox, 2111, chama 6141. Solo Salvador, chama 6141, livrou? 6141, chega via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 6141. Salvador, passarei 2230, partiu 2, pushback, acionamento. gostaria do autorizado para expansão na Chambu Taxi. Autorizado, posiciona Chambu Taxi 2235. 2545. Informe o, a matrícula da aeronave. O meu Índia November Alpha está intencionando prosseguir para a Feira de Santana. Índia November Alpha, é plano de voo ou notificação? Plano de voo, senhor. Ciente. Vai seguir direto Feira de Santana. Informe a altitude. 2.500, senhor. Ciente. Informe a... o estimado parafuso na localidade. Siga via Alfa, reporte antes da taxa de viagem. Salvador, voo 2008, ciente da Oscar, passando 167, restrita 150. Voo 2008, desça e mantenha nível de voo 060, chegada a Mari, mantenha o perfil da mesma. Descendo ao 060, está a Mari, mantendo o perfil da mesma, voo 2008. Controle Salvador, boa tarde, é o 35626 com Oscar. Meia em ponto ideal para descida, aguarde o serviço, radar foi na proa de Ponce para a chegada Ponce, 5626. Senta, falando na proa de Ponce, para Ponce, chegada, reportarei para descida, 5626. Diga, eu passaria dando ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017. 1894. É o gordo. 1897. Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2630, não vou esperar. Boa tarde, passarei 2230, autorizado aliar decolar, vento 1, 50 graus, 89, pistão 0. Ainda agora pistão 0, passarei 2230. Gol 9964, desça para 3000 pés, que é legal no 0-9. 74 aliás, mandei esse pistão no zero. Gol 74, me mantém. Então 2230, decolado aos 48, controle 1 no 98, boa viagem. 398, obrigado, boa. 10 QNH 10, 17, autorizado a final do procedimento ILS-X-Ray, reporte estabilizado, gol 1964. 2 reporte estabilizado, 964. Gol 2008, desça para nível 050, gol 2008. 050, gol 2008. Salvador, boa tarde, é o passarelo 2230. Passarido 2230, contato radar na decolagem, sul para nível 180, saída árvore. 180, árvore, passarido 2230. Salvador, boa tarde, tá 3283, com a informação ótima, autorização para Brasília, tá 9208. 3283, com cópia? Atena, pode falar. Autorizado 360 para Brasília, via uniforme do Luno 7, decola da pista 10, saída Arbó, faz Arbóia Lefa. Controle 1-9-8, responde 5565. Tá, 500 sobre o terreno. 500 aqui é o metano. 5626, controle de Salvador? Escuta. 5626, contato radar 45 milhas nordeste do VOR Salvador, mantenha nível 140, reporte no ideal de descida. Foi na Proit Ponto para interceptar a chegada a Bonf. Gente, chamarei para a chegada a Bonf. Tu quer abreviar alguma coisa, autorizar a gente